Ali pro Papá Romeu Lima na escuta. Papá Romeu Lima, Alfa Yankee, desconsidere a restrição ITAP, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 no 1, reposta estabilizado. Então, 3154, estabilizado. Estabilizado. Complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1198.95, então 3154. Chama a torre 1198.95 para 3154, obrigado. Obrigado. Gol 9280, sem identificação, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no 1. Strip 5446, no solo 42, libera a direita, solo 121, décimo 9. Libera a direita, 1219, 3541. Negativo. Torre Salvador, muito boa tarde. Está 3154, estabilizado a meia milha do Intercerra. Ciente, está 3154, chame final normal, controle embaixo travado. Camara. Balizador. Ciente autorizado, via Alfa, Kilo, 43, atento ao balizador, 5446. Autorizado, táxi, reporta na táxi hotel, Rumba, 1-3. Salvador, Oceania 6387 para o táxi. Estamos com 78 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Confirme só o POB. 78 a bordo. Autorizado via Pat 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118.95, o ajuste no 0 no 1 no web, correção Oceania 6327, bom voo. Ok, obrigado. Autorizado Pat 1, Índia. Para ponto de espera da anunciada. Quando pronto, vai chamar a torre 1298, Janeiro 6327. O trip 5446 confirmando o avistou o balizador? Na verdade, não tem nenhum balizador aqui, senhor. Foi informado aqui a remota 03 do Pátio 3. Ok, 5446 autoriza. Tem condições de efetuar o 180 com segurança, o 5446. Está livre até o 03. Sim, até o 03, então 5446. Tá. O Mike Serra Golf está na proa da rotatória visual com o campo. Mike Serra Golf para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1118.95. 2.5, grato. Papá Romeu Lima Alfa Yankee, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, reposta estabilizada. 2 mil no 0 no 1, reposta estabilizada, Lima Alfa. Autorizado, Rumba 1-3, cruzamento de imediato após Delta e Alfa, reporta para ingresso na Juliette, o Rumba 1-3. Tá bom, cruzando 2.600 em descida para 1.500 na proa da rotatória. Ciente, chama passando a rotatória, Mike Serra Golf. Pan 3154 no solo aos 46. Livre direita, solo 121 décimo 9. Livre direita, 219, obrigado, Pan 3154. Torre de Salvador, Xanel 6327, pronto no ponto de espera da 10. Autorizado a linha e manter. A linha mantém, 6327. 54, boa tarde, taxi via Alfa e a porta para ingresso, taxi Juliette. Livre via Alfa, reportará para Juliette, Pan 3154. Então, 3217, assim uma identificação, chegada bom, desça para nível de voo 060. Ajuste no 091. Passa mal, doutor, vai tirar a roupa. Qual o local de estacionamento? A Garra da Bata. Autorizada aproximação para o Garra da Bata, chame na final, Mike Serra Golf. Golf. Oceaner 6327, pista livre, autorizado decolar. 060 graus, 07 nós. Autorizado decolar, 6327. Na posição 1, para Brasília, no 320. Gente, Oceaner 6321 no Brasília, no 320, só um minuto para cópia. Muito aguardo, 321. Gol 0075, aciona identificação, chegada a Mari. Desça para nível de voo 070, ajuste no 091. Mantenha o perfil de chegada número 4 na aproximação. A 31954, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, a 31954. Controle, boa tarde. Controle, obrigado, 6327. Autorizado Brasília, nível 320, via UP Zulu 17. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza perfil da subida Arbor, após Elefa, para interceptar UP Zulu 17. O controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5112, Oxané 6321. Oxané 6327, contato radar, submantenha 240, saída da El, Leda e Léo. 240 da El, Leda e Léus, vai aguardar o controle de Léus. Obrigado, 6327. Grupo 17, controle após 1208, 1712, transponde, protetor, Xané 6321. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, Xané 6321. Chama pronto, 6321. Xané 6327, autorizado direto, Ilhéus. Autorizado para os Ilhéus, 6327, grato. O 9280, desça para 2 mil pés, ajuste no 091. Autorizado final do procedimento, ele é posto autorizado. 2091, programou o início de jogo 9280. Rumba 13, decolou 51, chame o controle 120, decimal 8. Mike Serra Golf, no solo ao 51, libere a direita para os hangares. Agora 3. 19280 autorizado, procedimento LS Whisky. Após pelo, foi na Broad Serra Vito 366, descendo para 2500 pés. Então, retificando, 2500 e descida Serra Vito 366 após a posição pelo 9280. É o quê? No 3, contato radar, saída coral, submantenha. Romeu Lima Alfa Yankee. Tá, Romeu Lima Alfa Yankee, boa tarde. Chame com o trem baixo travado. Chamará com o trem baixo travado, Yankee. Com 075, reduz a velocidade para 2309. Autorizado, pouso 060 graus, 109. Pouso autorizado, Lima Alfa Yankee. Frequência livre. Então, 3217, desça para 3 mil pés, ajuste na 091, considere restrição em pelo. Para 3 mil pés, considere restrição em pelo, desça para 3 mil pés, ajuste na 091. Então, 3217, confirme velocidade indicada. Tem condição de manter até próximo de Duna para sequenciamento? Afirma. Ciente, mantém. 6327, chame centro, Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. A frequência, por gentileza, por 6327. 133.95, alterna 133.25. 3395, 3325. 6327. 40 via rota bridge, up do Luno meio. Decolagem pista no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda. Após Leda Bridge, o controle 1208 aciona 5140, azul 4118. Direita, qual local de estacionamento sem ser o pátio 3? Pátio 4, ciente, ingressa na Delta e Alfa, reporte antes da Juliette. São 3217, para o final do procedimento LS, curva esquerda, proa 192. 200, já pode estabilizar. Estamos na esquerda, 200, vai estabilizar. Então, 32, 90. Estabilizado e aliança 9280, tá bom? Com 9280, complete final do procedimento LS, me torne na frequência 118.95. É 1895. Afirmativo. Obrigado. Boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso táxi Juliette. Táxi via Alfa, reporta. Sou em Salvador, gol 9280, ele é seu whisky, visual baixou e travou. Afirmo, Lima, Alfa, Yankee, será coordenado. Seria condução para quantas pessoas? Certo. Lima, Alfa, Yankee, autorizado ingresso via Juliette, contorna a parte principal. Lima, Mike e na Quebec, chama a torre 118.95 para o cruzamento da pista 17. Lima, correção, para ingresso na pista até a parte 4. Lima, Alfa, Yankee. Então 3217, desça para 2.000 pés, permaneça a ajuda. 2.000 pés, antes de 2.000 pés. Trip 5627 para o push. Autorizado, autorizado no pátio 3, chama táxi. O trip 5627. Gol no 075, desça para 2.000 pés, ajuste na 01. 2.000 no 011, no 075. Tráfego Salvador, trip 5241, informação Romeu para a senhora com isso. 755, aqui é a identificação, chegada Bonfi, desça para nível de voo 050. Trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor após direto Conquista. O controle 1208, aciona 5145 com trip 5241. Controle 208. E transponder 5241. Cotejamento correto no pátio 3, chama pronto, puxa, acionar o trip 5241. 5241. Gol no 075 para final do procedimento LS, curva direita proa 080, reporte estabilizado. Direita 080, reportagem estabilizada, gol no 075. Confirme para o solo. Dan 3155.17, puxa acionamento, dá um forte ruído na sua frequência. 118.95. 5627, acionou, está pronto para o táxi com 3,40 de autonomia. 67 no POB, alternando Maceió. Rebota na faixa de esquerda. Gol 9280, no solo 01, libere a direita, solo 1219. Direito 219, gol 9280. Afirmo, Puca, Jamo, direto Aracaju, tá livre o táxi em frente, segunda direita na Índia, chama a torre 1895, ajuste no 011, tem um bom voo, trip 5627. Ciente, trip 5627, taxiando em frente, vamos no ponto de espera, torre 1895. Paulo Salvador, muito bom dia, triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. 43 para condicionamento, destino SR, mas vem mais SR. Gente, aguarde, confirme o horário da notificação. Às 30 dessa hora, senhor, eu estava chamando um pouquinho antes, não tinha problema. Gente, não recebi o plano ainda, vou checar com a sala, só um minuto. Ok, graças. Livre pouso, tá 3-2, no site. Alô, Salvador, roxa, né, 3-2-1, posição 1, pronto, puxa, entramento. Alô, 9280, Librão. 9280, via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa Juliette, gol 9280. Oxané 6321, aguarda para o post, portal 01. Guardando o post, Oxané 6321. Fala, Salvador, boa tarde, Oxané 631, ao quadro, informação Romeu, 380 Petrolina. 75, complete final, chame torre 11895. 11895, gol 9075, boa tarde. Guardando só um minuto para pop, eu achando 6314. 6314. Essa mandia pronto, 235, aproximadamente 5 milhas. 235 por quantas milhas? 20 milhas. 20 igual no 7. Mantenha a foto de espera, trip 5627. Vai aguardar, 5627. Frequência livre, Lima Alfec. 3-2-1. Oxané 6321, coordene com a equipe de pátio após a passagem de um R2 da TAM à retaguarda, inicia no 01 e chama táxi. Aqui é após a retaguarda, a retaguarda está autorizada. Confirmando um R2 da TAM, Oxané 6321. Atende, o R2 na retaguarda, guardando e enquadrando a equipe de solo, 6321. Embra baixou, travou, gol 9075. Ciente, aguarde pista livre. 075. TAM 3217 no solo 05. Livre direita, solo 121, décimo 9. 129, TAM 3217. 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, décimo 95. Ajuste no 0 no 1, tem um bom voo. TAM 3155. Bate 1 no Índia, Alfa, no ponto de espera 218, 95, vem. 1895. Obrigado, seu patrão. Fala, Salvador, muito boa tarde. TAM 3217. TAM 3217, boa tarde. Taxi via Alfa e a porta para ingressar na Taxi Juliette. Pela Alfa, será para a Juliette, TAM 3217. Triplo Papá Romeu Lima, cópia. Para cópia, senhor. Autorizado Salvador para Sierra November, Mike Eco, 500 pés, decolagem do pátio 3 em coordenação com a torre, direto com proa Nordeste. A frequência da torre em 118.95, o controle opera em 1208 e aciona o transponder 0140, triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima está autorizado, Sierra November, Mike Eco, 500 pés, vai decolar do pátio 3 direto do Nordeste em coordenação com a torre. Nacional 0140, torre 7295, controle 128-02 a bordo. Ciente 02 a bordo, livre acionamento, reporta quando pronto para a decolagem. Trio Papão Romeu Lima. Está livre acionamento, reporta funcionamento, ouro para tirar essa torre. Está livre acionamento e reporta quando pronto a decolagem, vai ser direto do pátio, comprou a Nordeste. Afirmativo, senhor. Reporte pronto para a decolagem na minha escuta, o trio Papão Romeu Lima. Vai reportar, Lima. Portão 32-17, via Juliette, portão 10. Via Juliette, portão 10, portão 32-17. Chené 6314, cópia. 27, alinhar e manter. Autorizado Petrolina, nível 340, via Upzulu 20, decolagem pista no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Flock. O controle 1208, aciona 5152, Oxané 6314. Oxané 6314, autorizado Petrolina, nível 340, via Upzulu 20, decolagem pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 1208, transponder 5152, Oxané 6314. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, Oxané 6314. Oxané 6314. Ok. Queira matrícula. 7, pista livre, autorizado decolar. 90 com 12. Alinha mantém, pista no zero. Alinha mantém no zero, então 3155. Ciente o número 2 no setor, aguardando, azul 4118. Aguarda então, por especificamento, 4118. Poxa, né, 6321, prossegue no pushback? Solo, boa tarde, Gondo 075 na Alfa. Solo, Oxalé 6321 na escuta, teve um pequeno problema na barra que foi rompida. Aguardando a correção da equipe de solo aqui. Ciente, o 6321. O Gondo 075 prossegue via Alfa e aponta para ingresso da sua Juliette. Alfa da Juliette, Gondo 075. Oxalé 6321 tem estimado para prosseguir o pushback? Mais uns 3, 4 minutos, vamos concluir a barra. Afirmativo, o azul 4118 totalmente pronto? Totalmente pronto, 4118. Está livre, a porta para o táxi, azul 4118. Utilizado para o direito, somente na traque, 4118. Solo, papai Romeu Lima, estacionado e pronto, estou quase 3. Aguarde, Romeu Lima. Aguarde. Papapá, Mike Eco Delta, ciente, mantém as condições visuais, aporte para descer. Ajuste em Salvador 1011. O triplo Papá Romeu Lima chama agora a torre 1118-95 para a decolagem. O ajuste 1011, tem um bom voo. Grato, 7845, Romeu Lima. É o triplo Papá Romeu Lima no parque 3, acionado e pronto. Romeu Lima, mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Mapeado, Romeu Lima. Alfa e Juliette, até o portão 09. Alfa e Juliette, portão 09, vou no 075. 4118 aqui na 03, dando esse quebrou a barra. Ciente, o azul 4118 reporta quando pronto para continuar o pushback. Trip, É, TAM 3155, autorizado decolar, 080 graus, 12 nosso.